Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Estamos chegando, Mundo Sertanejo está no ar a partir de agora. Eu fico muito feliz porque todos os dias nós estamos juntos, né? E eu quero agradecer de coração a todos vocês, amigos internautas, que acessam radioestudiobrasil.com.br, ouvindo o nosso programa em qualquer canto do mundo. Também a todos vocês, amigos, que sintonizam nas emissoras de rádios, parceiros que compõem toda a nossa rede pelo Brasil inteiro, que são afiliadas à nossa central de produção, radioestudiobrasil.com.br. Um abraço a todos vocês, amigos, que compõem as equipes, né? Cada diretor, cada programador, cada locutor, cada recepcionista, a todos vocês que compõem as equipes. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho. Vamos começar o programa com eles cantando. César Menotti e Fabiano cantam Estressada. Quando a gente começou, estava tudo tão bem. Você só pensava em mim, eu não pensava em ninguém. Era só carinho, era só amor, era só beijinho e paixão. Era tudo flor, não existia dor, era mais perfeita emoção. Foi ficando diferente, sua atitude mudou. Daquela flor tão bonita, só o espinho ficou. Espetou, espetou, espetou, espetou. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Quando a gente começou, estava tudo tão bem. Você só pensava em mim, eu não pensava em ninguém. Era só carinho, era só amor, era só beijinho e paixão. Era tudo flor, não existia dor, era mais perfeita emoção. Foi ficando diferente, sua atitude mudou. Daquela flor tão bonita, só o espinho ficou. Espetou, espetou, espetou, espetou. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Essa mulher estressada só vive de mau humor. Tá sempre com essa cara de quem comeu e não gostou. Essa mulher estressada eu não consigo entender. Mesmo chata e complicada, eu ainda amo você. Eu ainda amo você. Muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí no seu rádio. Muita moda sertaneja. Minha querida Camila Nunes, em Venceslau Brás, Jaíba, Minas Gerais, um abraço, muito obrigado, viu, a todos vocês, pelo carinho. Meu amigo Clodoaldo Ferraz, o locutor da Rádio Educadora FM de Itaituba. Também a todos da equipe da Rádio Educadora, nosso abraço carinhoso. Muito obrigado, viu, a todos vocês. Vamos baixar a minha nova música aí, viu, e tocar aí na programação local de vocês, tá bom? Agradeço muito a todos vocês que já estão tocando e vocês que vão tocar, ó, desde já, o meu muito obrigado. Meu novo sucesso, Quero Você Pra Mim. Boa pra dançar, boa pra cantar, é uma moda muito boa. Graças a Deus, fui muito feliz na composição e na gravação dessa música, né? Meu amigo Claudivan Santos, cantor aí de Vanderlei, na Bahia. Ô, Claudivan, vem nos visitar aqui, viu? E cantar para os nossos ouvintes também. A Claudivan Santos, aí de Vanderlei, Bahia, onde nós temos a Vanderlei FM, que exibe o nosso programa. Muito obrigado a todos da equipe, viu? Minha querida Rosemara Ribeiro, de Santa Luzia do Paruá, meu amigo Edgar, a sua esposa, todos vocês aí de Santa Luzia, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Meu amigo Edivan Pereira, de Sampaio Tocantins, Rádio Natureza FM. Ô Zé Edmar, vamos tocar minha nova moda aí, viu? Eu agradeço muito a todos vocês aí de Sampaio Tocantins, Rádio Natureza FM, que tem uma abrangência muito grande em todas, em várias cidades vizinhas, né? E o nosso programa tem uma audiência muito grande aí, graças a Deus, em toda a região de Sampaio. Ô Zé Edmar, vamos programar minha nova música aí, tá bom? Quero você pra mim, ô, vamos lá. Meu amigo, Taliba Gonçalves, da Rádio Atividade FM de Juína, Mato Grosso, exibindo o nosso programa também com muito sucesso. Muito obrigado. Rick e Renner cantam Ai Que Gostoso. Ai que gostoso, hein? Essa menina sabe mexer comigo. Dança, neném. Ai que gostoso, ai que gostoso, rebola. Ai que gostoso, a noite inteira você. Ai que gostoso, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar, essa menina tem uma beleza sensual. Remexe o corpo e vem, e na balada ela é astral. Vem, vem menina, DJ aumenta o som. O garçom traz a saideira que hoje eu vou comemorar. Ela no meu apê, eu vou te deixar louca. E vou me lambuzar no doce mel da tua boca. Ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar. Eu não sei você, mas eu tô gostando demais. Faz, neném, faz gostoso, faz. Essa menina tem uma beleza sensual. Remexe o corpo e vem, e na balada ela é astral. Vem, vem menina, DJ aumenta o som. O garçom traz a saideira que hoje eu vou comemorar. Ela no meu apê, eu vou te deixar louco. E vou me lambuzar no tocinho da tua boca. Ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Minha querida Maria Aparecida e São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais, ouvindo pela Paraíso FM. Um abraço aí, meu amigo Valmiro Gomes, a Neilza, todos da equipe. Muito obrigado, viu? A todos vocês ouvintes. A Silvana Machado, seus papais no sítio, né? Sou Sebastião, a Dona Lourdes. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Meu amigo Samuel e a Dona Maria, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Vânia Rocha, Márcia Fátima. Aê, Samuel, obrigado, viu? Pelo carinho. Ô, Neymar, um abraço aí, quero seu apoio de sempre aí, tá bom? O Neymar, o primo Neymar, a Areta Produções, a todos vocês da 90.9. Minha querida Suzy Maciel em São Paulo, a Eli Moreira também em São Paulo. Ô, Dudamel, toda a equipe da Clipe.net em São Paulo, exibindo o nosso programa. Ô, Dudamel, me dá um apoio na nova música aí, viu, meu irmão? Vamos tocar, quero você pra mim, de Diego Valadares. No quadro, ao som da viola de hoje, a pedidos de Paulo e Paulinho cantam Amor de Primavera. Agora no mundo sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. espera não termina no verão. O outono ele floresce, o inverno é só paixão. Eu pensei que fosse mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Vencido, quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como um dia, de volta a alegria onde existe solidão. Traz de volta a alegria onde existe solidão. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo, locutor Pereira, da Rádio Antena 1. De Osasco, perdão, Carrasco Bonito, Tocantins. Aí, meu amigo locutor Pereira, da Rádio Antena 1, de Carrasco, Tocantins. Programa todos os dias às 6 horas da manhã. Um abraço a todos da equipe da Antena 1, aí de Carrasco, Carrasco Bonito, no Tocantins. Muito obrigado pela parceria de vocês. Meu amigo Ivo Ferreira, de Ilha Bela, São Paulo, né? Rádio Cidade, exibindo o nosso programa. Um abraço a Demir, a Sueli, todos da equipe. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Um abraço carinhoso aqui. Aí, minha querida Miriam Silva, a Irani, todos vocês, amigos, familiares da Sirlene Vaz, em Piranhas, Estadão de Goiás. Aí, São João, a Dona Benedita, muito obrigado. A Emanuele, todos vocês, os amigos da Satélite FM, já tocando aí também meu novo sucesso. Quero você pra mim, J. Oliveira, o Ronaldo, o seu Nelson Nunes, todos da equipe, muito obrigado, viu? Quem vai cantar bonito agora? Eduardo Costa, Te Amar Assim, a pedidos da minha querida Márcia Farias, aí de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, Patrícia Maiara, todos vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Vamos lá. Música.

É, minha querida Tonha Sá, em Santa Luzia, um beijo para vocês aí de Santa Luzia do Maranhão, né? Estadão do Maranhão, Tropical FM, nossa parceira exibindo o nosso programa. Meu amigo Marcelo Pereira Silva, em Nova União Cotriguaçu, os amigos da Rádio Raio de Luz FM exibindo Mundo Sertanejo. Meu amigo Jurandir Coimbra, em São Felipe, Rondônia. Um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Rubens Gomes, de Mata Verde, Minas Gerais. Minha querida Maria Angélica, em Rio Doce, Estadão de Minas Gerais. Os amigos da Rádio Doce Terra. Meu amigo Adriano Martins, da Rádio Acesa. Aí, Adriano Martins, Rádio Acesa, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Nosso programa vai ao ar duas vezes ao dia. Adriano Martins, muito obrigado pela parceria. Sempre interagindo com a Marli Santos, né? Minha divulgadora no, na internet, Marli Santos, minha querida amiga. Muito obrigado, Marli Santos. Que Deus te abençoe sempre, viu? Adriano Martins, da Rádio Acesa, de Volta Redonda, muito obrigado pela parceria sua aí, viu? Em Volta Redonda, Rio de Janeiro. O Denis Santiago, em Pedreiras, Maranhão, muito obrigado. Meu amigo Dorcelino Carvalho, Rádio Serra Dourada FM, em Trombas, Estadão de Goiás. Um abraço, Ivan Vieira, o Sinomar, o Xavier, a Irene, Gil, o Samuel, a Ione, o Admiro, o Patureba. Todos vocês, amigos, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Quem vai cantar bonito agora? Gustavo Lima, As Mina Pira. As Mina Pira, quando a gente chega na balada, fazendo rodinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na área VIP reservada. As Mina Pira, quando a gente chega na balada, fazendo rotinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na área pipi reservada. E suave na nave, a gente sai de casa. Um rolê no poço só pra ver a mulherada. Aqui tá muito fraco, vamos pro ponte da praça. E pra ficar melhor, só vapiro pra tomar. E aí, rola um esquenta sempre antes da balada. As minas chega na balada, fazendo vaquinha com baldinho de cachaça. Chega na balada, apavorando na área VIP reservada. As mina pira quando a gente chega na balada, apavorando na área VIP reservada. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na área VIP reservada. Suave na nave, a gente sai de casa. Um velé no poço só pra ver a mulherada. Aqui tá muito fraco, vamos pro ponte da praça. E pra ficar melhor é só abrir o porta-malas. E aí, rola um esquenta sempre antes da balada. As mina pira, pira, pira, pira, pira. As mina pira quando a gente chega na balada, fazendo vadinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na área. Quando a gente chega na balada, fazendo vatinho com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na pipi reservada. As mina pira quando a gente fazendo vatinho com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na pipi reservada. As mina pira quando a gente chega na balada, fazendo vadinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na área que fica reservada. As mina pira. Muito bem, meu amigo Edi Santos da Rádio Cidade Campina.blogspot.com. Um abraço a todos vocês ouvintes dessa emissora parceira que exibe nosso programa Rádio Cidade Campina.blogspot.com, exibindo o nosso programa. Valeu, Edi Santos, muito obrigado. Meu amigo João Rodrigues da Rádio Liberdade FM de Sobralha, Minas Gerais, e todos da equipe, muito obrigado. Paula Fernandes canta Se o Coração Viajar. Música.